E aí, jagunçada batmaníaca, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Gibis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todos os episódios do Pilha de Gibis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nós estamos também lá no Spotify, é só procurar por Sete Jagunços. E dando continuidade às nossas comemorações dos 80 anos do Homem-Morcego, estou aqui novamente com Maurício. Já estou com o pé de cabra na mão. E com Vitor Azambuja. Dizem as más línguas que fui eu que liguei para matar o Robin, mas... Bom, como você já deve saber, esse mês de comemoração nós vamos falar de Morte em Família, aquela polêmica e clássica história do Homem-Morcego, onde o Robin, Jason Todd, é morto pelo Coringa. Então, antes da gente começar a discutir sobre o gibi em si, vamos dar a ficha técnica dele, né? Batman Morte em Família, ele foi escrito pelo Jim Starlin e desenhado pelo desenhista definitivo do Homem-Morcego, o Jim Aparo. Foi publicado lá nos Estados Unidos em Batman 426 a 429, finalzinho de 88, início de 1989. E aqui no Brasil foi publicado já algumas vezes, né? Foi publicado pela primeira vez ainda em 89 no DC Especial número 1 pela Editora Abril. Foi um encadernadozinho lá em formatinho que a DC costumava lançar. Ela lançou novamente em O Melhor de Batman número 1 de dezembro de 96. Ali no finalzinho da Editora Abril, com o título da DC, foi publicado também numa minissérie em três partes, A Morte do Robin, ali em 2002, finalzinho da passagem da DC pela Abril. Pela Panini, ela já teve duas publicações, né? Foi publicado em Clássicos DC Comics, Batman Morte em Família, em outubro de 2009, e agora foi recentemente reeditado esse ano, né, já em 2019, o mesmo encadernado, e ele saiu também na coleção de graphic novels da Eagle Moss, no volume 11 dessa coleção, que saiu na primeira leva em fevereiro de 2016. Então, vamos lá, Vitor Azambuja, fale um pouquinho do que se trata essa belíssima história. Trata-se de um experimento safado da DC, que eles queriam testar uma nova tecnologia de votação por telefone, e aí eles quiseram testar isso com a morte, com uma decisão importante. O próprio Daniel Neal escreve um prefácio da minissérie da Abril que você mencionou, A Morte de Robin, né, que mudou o título para ficar mais claro o que era a história. Ele, bom, então vai ter que ser um personagem importante. Jason Todd, né, fazia uns 5 anos que ele tinha entrado nas histórias do Batman como Robin. Ele é o Robin da crise, né? Acho que foi o que ele mais ficou conhecido, além da morte, foi por isso, né? Dessa fase do início do pós-crise DC. E eles não sabiam muito bem se os leitores gostavam ou não do Robin. Eles sabiam que tinha gente que gostava, sabiam que tinha gente que não gostava. Naquela época não tinha internet, graças a Deus. Imagina se tivesse. Então, no final do quarto capítulo, né, da história, o Robin teria sido pego numa explosão, e eles colocaram uma página de anúncio que os leitores iam ter um período de 36 horas que eles poderiam para decidir se o Robin viveria ou morreria nessa explosão. E o coitado Jim Aparo teve que desenhar as duas versões. E o resultado foi apertado, foi 5.543 votos para matar e 5.271 votos para o Jason sobreviver. Então, aí, respeitando a decisão dos autores, a história foi publicada com a morte efetiva do Robin. Paralela, é por isso até que eu brinquei no começo, que não fui eu que liguei, porque sempre teve uma lenda de que algum leitor do Jason fez várias ligações para ele, ou programou uma máquina para ficar ligando para matar ele. Exatamente, a história é essa, né? Que ele programou lá o modem, né? Que naquela época, para pessoal que só está acostumado agora à internet rápida, Wi-Fi, antigamente para você tinha um modem, né, que você traduzia o tom da ligação telefônica, olha só, para o computador, né, foi através disso que as primeiras conexões de internet aconteciam e tal, e aí ele programou esse modem, esse computador para poder ficar fazendo ligações para o número que decidia pela morte do Jason, né? Então, depois eles viram lá que teve boa parte das ligações feitas para matar o personagem foram originadas num mesmo número, né? Então, e talvez uma das primeiras polêmicas com esse tipo de votação, né? E assim, parece que eles não aprenderam, porque quando teve lá a minissérie Marvel vs DC, aconteceu de novo, né? Teve. A gente vai sempre lembrar daquela luta entre o Wolverine e o Lobo, que foi decidida atrás de um balcão de bar, com o Wolverine simplesmente se levantando depois e fumando um charuto. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, se eles brigaram, se eles transaram, se. O que que aconteceu ali, né? Eu acho que foi a segunda opção, hein? Porque aquela cena ele levantando e fumando um charutinho, né? E todo mundo sabe que o Wolverine não ganharia do Lobo, né? Foi bom pra você, Logan. E provavelmente esse senhor que programou esse modo e apanhou dos pais, né? Que nem a gente apanhava naquela época. Porque pra você ficar conectado, você pagava o preço de uma ligação normal, que naquela época era muito caro, né? Era por pulso, né? Tantos minutos dava um pulso e você... 3 minutos, um pulso. Oh, que lembrança maravilhosa. Toda vez que chegava a conta de telefone, a gente apanhava em casa, né? Aí prometia só conectar de madrugada e no fim de semana, que aí era pulso único. E esse cara ainda tinha que pagar 50 centavos por ligação, quer dizer... Digamos que ele foi o autor lá de uma... De 500 ligações, você faz a conta aí de $250 só nessa brincadeira. Olha, eu acho que ele apanhou muito, porque uma pessoa responsável por mudar o destino de um personagem famoso da DC, né, e não assumir a autoria disso até hoje é porque ele ficou com muita vergonha, muito lombo, muito vermelho de tomar porrada do pai. Seria honrado, né, eu dos que homenageiam esse herói anônimo aí que ajudou a matar o Jason Todd, porque que personagem merda, né, cara. Fala um pouquinho da história, Maurício. Qual a situação que estavam os personagens quando iniciou esse arco? Como era que estava a relação entre o Batman e o Jason? Fala um pouquinho sobre isso. Pois é, a gente tem a dupla dinâmica com alguns problemas aí, né? O Robin um pouco mais rebelde. Já logo na primeira cena, o Robin já tá desobedecendo o Batman, partindo pra bater nos traficantes. Que o Batman já diz, né? Pô, mas a gente tinha combinado de deixar o Gordon fazer essa prisão. A gente tava aqui só de stand-by mesmo e tudo mais. Aquela parceria, né? Da polícia com o Batman. Que, inclusive, nunca mais foi tão bem tratada assim. Mas o Robin desobedece. Mas ele já vinha, né? De antes de alguns episódios de desobediência. A gente via aí, logo depois da famosa saga das Noites da Besta, que a gente vinha conversando aqui em off, ele tem uma história polêmica, em que o Tim Starlin conta o Jason, começa a ficar mais sombrio, mais violento, e há uma história de abuso, uma mulher acaba morrendo nas mãos de um namorado violento, e quando o Robin chega antes do Batman, ele tem uma discussão com o suspeito, Na varanda da casa do suspeito. Quando o Batman chega, o cara já tá lá embaixo no chão, né? Robin, você jogou ele? Não, ele caiu. E nós nunca ficamos sabendo o que foi que aconteceu de verdade. Tem um arco seguinte que o Robin até se arrepende um pouco disso, né? O Jason se arrepende por conta da vingança do pai do cara, que acaba quase matando o Batman. O Batman vai lá, livra o Jason de novo. E aqui a gente tem o ápice dessa desobediência, né? O Alfred chega a mencionar que há algum tempo o Jason tá... mais cabisbaixo, só chorando, vendo a foto dos pais, e começam a ver desentendimentos na ação da dupla dinâmica. O Batman chega a deixar o Jason de castigo, que é quando o Jason decide dar uns bordejos pela cidade, acaba parando lá na antiga vizinhança dele, acho que é o Beco do Suicídio também, né? Isso, é o Beco do Crime, né? Beco do Suicídio e Metrópolis. Ah, é isso mesmo. Eu sempre acho que é o mesmo nos dois lugares. E aí ele acaba contando uma antiga vizinha. A vizinha traz pra ele algumas lembranças dos pais dele que ela guardou quando o apartamento ficou vago, porque os pais morrem, né? Ele descobre um documento lá e que dá a entender que a mãe dele é outra pessoa. Começa com S, o nome da mãe dele. E aí ele acaba... investigando esses, não usando as habilidades que o Batman ensinou pra ele e aquele putas do banco de dados da Batcaverna e chega até suspeita de ser a mãe biológica dele. E aí ele, pô, tem um parente vivo, tem alguém vivo assim, ele vai atrás. Uma é uma... Na verdade, o nome das três, ele já consegue nas coisas do pai, né? Porque ele vê lá a certidão de nascimento dele, que tá borrado, começa com S. E aí, coincidentemente, tem um caderninho de endereços do pai. E tem as únicas três mulheres que tem lá no caderninho que começam com a letra S, é quem ele suspeita. Ele falou, não... Só pode ser uma dessas. Aí ele usa o computador da Batcaverna, o Batcomputador, para poder saber onde essas pessoas estão, né, hoje em dia. Isso. E tem uma curiosidade é que o pai do Jason era capanga do Duas Caras, né? Depois até acaba sendo morto pelo Duas Caras. A mãe morre de uma doença, né? O pai era capanga do Duas Caras e ele acaba sendo morto pelo Duas Caras. E por isso até essas três mulheres no caderninho de telefone são mulheres de alguma forma ligadas ao submundo. Uma delas a gente ainda não sabe disso, né? Porque fala que uma é uma agente secreta, né? A outra é uma personagem bem conhecida dos fãs do Batman, que a gente vai falar um pouquinho lá pra frente, e a outra é uma médica, né? A gente ainda não sabe qual o envolvimento dessa última com o submundo, que a gente também vai ficar sabendo mais na frente. E essa é uma coisa que, se você não tivesse contexto do que o Vitor falou, né? De que o pai do Jason é a capanga do Duas Caras. Inclusive, tem um arco até aí, em que o Jason descobre isso. O Batman não tinha contado pra ele, o Jason descobre. Confronta o Duas Caras, mas deixa ele vivo. Diz, não, quem vai, é a lei que vai te dar a sua punição. Não vou fazer justiça com as próprias mãos. E o Batman acaba libertando o Duas Caras e largando ele numa ilha lá, porque ele vai se regenerar. E não se regenera, óbvio. E aí você fica se entender, pô, mas como é que o pai do Jason, um cara qualquer de Gotham, tem a Lady Shiva, uma das assassinas mais mortais do planeta, uma agente secreta, e essa médica que tá lá do outro lado do mundo fazendo. A mais plausível realmente seria a médica, né? Mas pelo visto ele é alguém grande lá na hierarquia do Duas Caras. E tinha o caderninho todo de contato do Harvey. E aí ele começa a investigar isso. Em paralelo, a gente tem o Coringa fugindo do país, fugindo do Arca e fugindo do país com um míssil nuclear para vender pro Oriente Médio, que isso é bem a cara da época, né? O Stalin adorava essa coisa de Guerra Fria. Cara, isso daí é sensacional, né? Você vê, e assim, a fala do Coringa é excelente. Não, é uma coisinha aqui que eu tinha guardado para um domingo tedioso, um domingo chuvoso tedioso. Aí quando vê, é um míssil nuclear. Não, eu tava pensando em jogar ele na prefeitura, mas como os fundos, né, a grana dele, porque tinha sido tudo bloqueado quando ele foi preso pela última vez, como meus recursos estão escassos, eu vou ter que vendê-lo, infelizmente. Isso é um momento interessante da história, porque nesse ponto o Coringa faz referência à piada mortal que ele atirou na Bárbara e deixou ela nada, né? E nessa história, mais adiante, um pouco, o Batman ainda faz referência ao reverendo Deacon Blackfire, que era o reverendo famoso, que aparentemente está republicando agora também, o Messias, né? Que são duas histórias bem marcantes e bem sombrias do Batman, né? No que era mortal, a gente vê um mais insano, né? Mais diferente, Coringa das mensais do Batman, que era mais um criminoso, um gangster, né? Tá preocupado lá com dinheiro, vai fazer para pagar os boletos, tem um capanga, o Rupert, né? É um Coringa bem mais assim, vilãozinho, didinho padrão, do que aquele Coringa que a gente viu na Piada Mortal. E o Messias, que um dia a gente fala dela, o Batman, ele dirige um tanque, usa uma metralhadora, bota o Robin lá na metralhadora para tirar dos fanáticos. Fala que são dardos tranquilizantes, né? Mas tem uma parte da história que ele fala assim, a gente tentando não matar ninguém, tentando. Quer dizer, esse Batman é um Batman aí em transição. Batman nessa história de 88, né? Isso, 88. Isso, ele ainda é um Batman em transição para aquele Batman mais mais rígido, né? Mais infalível, a gente vai ver lá nos anos 90, né? Também por causa da morte do Robin, em direção A queda do morcego. Mas é interessante você ver que o editorial estava tentando correr atrás do que estava sendo feito com o Batman. Tiveram uma preocupação muito cronológica, né? Mas como eles colocaram a piada mortal na cronologia, depois acabaram colocando também o Messias, o Jim Starlin tentando escrever o Batman dele, né? Que era aquele Batman que gostava de viajar pelo mundo, né? Lutar contra terrorista e o caramba. E com esse Batman mais soturno das histórias mais sombrias que estava aparecendo aí no final dos anos 80. E aí, como já está tendo essa discussão que o Robin está, assim, bem rebelde, né? Vale lembrar que no pós-crise, o Batman acaba pegando o Jason para ser o seu pupilo e para treiná-lo como Robin, porque ele teve a audácia de tentar roubar os pneus do Batmóvel, né? Tentar roubar lá as rodas do Batmóvel. Ele era um garoto de rua. Então, o Batman ficou meio que admirado com aquela ousadia dele, com aquela rebeldia e resolveu chamá-lo, né, para treiná-lo e ser o seu novo Robin. E só que numa discussão com o Alfred, ele chega à conclusão de que ele foi talvez muito rápido, né, nisso, que o fato dos pais do Jason terem morrido, ele ainda se ressentia muito com aquilo e não estava pronto ainda para ser o Robin, né? Como se o Batman não se ressentisse com a morte dos pais até hoje, né? Mas, mas tudo bem. Então, ele, conversando ali com o Alfred, ele chega à conclusão de que ele tem que tirar o manto do Robin do Jason para que ele possa se ficar em paz com o que aconteceu com os pais e com tudo que acontece na vida dele, até que ele possa voltar a ser o Robin e ajudar o Batman e saber cumprir ordens, né? Só que o Jason acaba escutando isso tudo e aí acaba piorando ainda mais a situação. E aí é quando ele descobre que a mãe dele pode estar viva e ele se aproveita lá dos recursos do Bruce Wayne para poder ir atrás e investigar e tentar descobrir se realmente uma daquelas três lá é a mãe dele, né? E aí tem uma coisa interessante que é a questão da essa rebeldia do Robin, né? Eu li até recentemente aquelas primeiras histórias pós-crise e Mike Barr estava escrevendo, acho que era Detective Comics, e o Starlin já estava na do Batman. E aí eu tava vendo que o Robin, principalmente na fase do Barr, que é aquela fase famosa que tem o Batman encontrando o Sherlock Holmes, tem algumas histórias bem bacaninhas, assim, até lembra muito o começo do desenho animado, né, a série animada do Batman dos anos 90, em clima, em ritmo, desenhados pelo Alan Davis, sempre bom lembrar. E aí o Robin lá, o Jason Todd, é quase um Dick Grayson 2, ele faz tudo, ele se esforça, deixam claro em alguns momentos que ele não é tão acrobático, tão inteligente quanto o Dick, mas ele tá bem perto. O Batman viu chamando ele de Chum, né, C-H-U-M, é como se fosse um moleque, menino, garoto, enfim, algum apelido carinhoso, né? Era o que ele chamava na série, né, do Isso. Eles traduziam como parceiro aqui, né? E aí ele tá sempre do lado do Batman, apoiando, salvando aquela história toda de ser o alvo enquanto o Batman chega por trás e resolve tudo. Então, há uma mudança quase brusca aí na época do Starlin, para que o Jason tá lá nos Novos Titãs nessa época, foi crescido pelo Marv Wolfman e já tinha se tornado o Asa Noturna, com aquela roupa maravilhosa, parecendo que ele tava indo pra discoteca, né? Maravilhoso, sim. Destaque de escola de samba, a justiça cintilante na noite de Gotham. Mas é maravilhosa aquela roupa. E ainda mais com aquele cabelinho, aquele mullet dele que ele tem depois. E aí o Jason se torna esse rebelde, começa a se tornar esse rebelde, mas ele tem algumas recaídas. O próprio Starlin, apesar de me parecer o responsável por esse comportamento mais rebelde do Jason, o próprio Starlin faz ele ser um bom parceiro mesmo pro Batman. Tanto quando ele se encontra de novo, e aí vem o andamento da nossa história, né? O Jason pega os cartões de crédito lá do Bruce e financia sua própria viagem até o Oriente Médio, onde a primeira suspeita dele, a Charmin Rosen, que é uma agente secreta israelense, está atuando lá disfarçada. Enquanto é o Batman que está indo atrás de quem está comprando o míssil do Coringa. Eles se encontram de novo e de novo o Batman diz: poxa, é bom ter o Robert, é bom ter o Jason do meu lado, né? A história toda narrada pelo Jason. E aí começa as coisas assim, o Victor falou agora da questão da metralhadora tranquilizante. Lembrei aqui, o Batman consegue colocar no fundo de uma Land Rover duas asas delta do morcego e um mini helicóptero do morcego. Eu queria saber se tem partículas PIN também na DC nessa época. Tem a tecnologia do Electron, né? Que é o que ele chamava no cinto de utilidades. É o único jeito de colocar tanta coisa. Ou então ele Você usava. Tá subestimando aí os poderes do Batman, né? Ou então ele usava o mesmo recurso que o Batman do Adam West usava pra guardar o bate-escudo, né? Que isso! No cu, né? Só pode ser no cu. Olha, Robin, que pergunta. Mas legal você lembrar disso, porque se eu bem me lembro, antes da crise, o Jason era inclusive meio castanho, né? Ele não tinha aquele cabelo preto. Ele era ruivo, ele era ruivo. Ele pintava o cabelo. Ele era ruivo. Inclusive, na edição da Ego Moss, que foi a que eu reli para poder a gente gravar, essa coleção da Ego Moss da DC sempre é a história principal e eles colocam uma história dita clássica, né? Uma história mais antiga, seja a primeira aparição do personagem. Enfim, eles sempre colocam uma história normalmente da Era de Ouro ou da Era de Prata como complemento. E a história que é complemento dessa edição da Ego Moss é justamente, se eu não me engano, a primeira aparição do Jason Todd da Era de Prata. Então mostra lá ele descobrindo o uniforme do Robin, e aí ele fala: não, eu até pintei o meu cabelo para poder, porque o Batman precisa de um Robin, e você precisa estar comigo, não sei o quê, e ele é ruivo. E ele tem até uma origem muito parecida com a do Dick, né, a origem clássica do Jason é muito parecida com a origem do Dick Grayson, né? Ele, se eu não me engano, ele também era do circo, também teve os pais mortos, enfim. Criatividade não era o ponto forte da rapaziada naquela época. É isso que eu ia falar, ele chegava ao ponto de pintar o cabelo, quer dizer, ele era como um clone do Dick, né? O Dick acabou se afastando do Batman muito mais pelo sucesso da série dos Novos Titãs, que é de revista da DC nessa época, né? Tem até uma hora que o Gordon fala: o Coringa fugiu do Arkham, eu já avisei a Liga da Justiça e os Titãs, quer dizer, os Titãs, que eram o super grupo da DC na época. E aí, com as histórias do Wolfman lá e do Pérez, foi necessário, né, esse afastamento do Dick e do Batman para ele se tornar esse personagem em voo solo, né, o Asa Noturna. Mas ficou faltando o Robin, e aí acabam colocando lá o Jason como um clone do Dick, ele é praticamente um Dick 2, né? E no pós-crise, nessas histórias, eles vão dando uma personalidade diferente, pelo menos para ele, né? E é o Robin mais impulsivo, mais violento, mais errático, né? E é o Robin mais feliz e mais satisfeito de ser Robin. Adora ser parceiro lá do Batman, ele é desobediente, tá? Mas ele gosta de ser parceiro leal até certo ponto, né? Embora desobediente, ele não tem essa preocupação de ser um herói fora da sombra do Batman, né? E o Batman gosta muito dele, né? Ele gosta dele, apesar dessa coisa dele ter que correr atrás, né? Mais tarde, lá na frente, eles vão introduzir o que é um Robin que ganha brilho próprio como Robin, né? Diferente um pouco do Asa Noturna. E depois do Tim, ainda vão introduzir o Damian, que é meio que uma síntese de todos esses Robins. Pois é, e aí acontece, como o Maurício falou, eles acabam se encontrando, né? E aí a missão dos dois acaba se tornando uma só, né? O Jason acaba falando pro Bruce que ele tinha ido pra lá pra poder ir atrás da mãe, o Bruce fala que foi atrás do Coringa e eles acabam se ajudando, né? Então chega no final do primeiro número, eles encontram essa agente secreta israelense, né, que tá ali para poder tentar impedir essa venda desse míssil nuclear, né? E uma coisa que é engraçado, todo mundo, todos os as pessoas meio que suspeitas que estão ali naquele lugar se hospedam no mesmo hotel, né? É impressionante. O esconderijo mais fajuto que existe, né? Porque vai todo mundo pro mesmo lugar. E aí ele chega. Beirute é uma cidade pequena, né? Pois é. Não tem gente quase, é uma cidade pequenininha. Mas a questão, acho que é porque não tinha muito pé de pé mesmo na época, viu? pode ser também. E aí eles vão, encontram lá com a agente secreta e eles perguntam, né? Ó, você teve algum filho em Gotham? Ela falou que teve, mas não em Gotham. Ah, beleza, aí eles se conformam que ela não é a mãe do Jason. Que, na verdade, ela falar que teve filho, mas não em Gotham, a meu ver, não provaria nada, né? Porque se o Jason acha que não sabia que ele era, que a mãe dele era madrasta, na verdade, quem poderia garantir que ele tinha nascido em Gotham, né? Tá certo, tem lá a certidão de nascimento, mas ele poderia ter sido registrado numa cidade vizinha, enfim. Então eles vão atrás do segundo nome da lista, né? Essa que é uma personagem bastante conhecida da gente, né? Que é a Lady Shiva, que eu acho que nessa época ainda não estava tão em evidência ali no como uma coadjuvante do Batman, do Richard Dragon, né? Que ela também foi uma personagem recorrente dessa série, né, Vitor? Eu lembro dela, mas ela ganhou importância depois lá do retorno de Bruce Wayne, né? Ela que treina o povo, né? Para depois que ele se recupera daquele probleminha que ele teve, uma coluna quebrada, né? Depois que ele se cura, ele irá com ela para recuperar as habilidades dele. Mas nessa história ele já comenta, né? Que em nível de artes marciais ela é igual ou até ele, né? Quando eles lutam nessa história da morte do Robin. E depois ela acaba virando uma protagonista mais recorrente, assim, mais importante nas histórias lá dos anos 2000, né? Se eu não me engano, ela aparece envolvida com a Cassandra Cain, não? Se eu não me engano, ela foi durante muito tempo, também foi dito que ela era a mãe da Cassandra, né? Isso, eu não lembrava qual era a conexão. E ela chega a treinar o Tim, não, quem treina o Tim é o Richard Dragon. Ela treina um pouco o Tim também. Eu acho que ela tá envolvida no treinamento do Tim também. E aí teve aquele retcon depois que foi dito que ela foi também uma das mestres do próprio Bruce, né? Que aí é retcon total, porque nessa história eles não parecem não ter essa ligação toda, né? Inclusive, o Batman de novo, né? Mas não diz quantas vezes encontrou antes, né? O Batman até tinha uma ondinha, porque ele diz, né, o chato de ser famoso é isso, todo mundo quer disputar com você e tudo mais. Lembra daquela história do Bruce Lee sendo desafiado no set de filmagem de todo filme que ele fazia pelos figurantes, né? Ele fala, né, quando você é o melhor, todo mundo... Porra! O build pra caralho, Batman, né? E aí eles vão atrás da Shiva, encontram a Shiva no... treinando uns mercenários lá no deserto, ainda no Oriente Médio, a história toda lá, né? E Batman e Robin acabam desarmando todo mundo, o Shiva acaba agradecendo o treinamento, né? E é quando eles lutam lá, ela desmaia o Robin e sai na mão com o Batman vence ela por pouco com a ajuda do Jason, verdade seja dita. E aí eles questionam ela enrola eles... O Batman, vou contar os meus princípios aqui, mas vou dar um soro da verdade pra você e você dizer a verdade. Aí pergunta, você teve filho? Não, não tive. Aí o Jason sai triste e o Batman fala o óbvio pra ele, né? E você ia ficar feliz de ter uma mãe dessa, ô fila da puta? ele dá o soro porque quando eles perguntam primeiro, ela fala, tive milhares, dezenas, né? Eu tenho uma prole, né? Um em cada lugar, aí na cara deles, né? E aí vão eles em até da terceira, da última, do último nome, na Etiópia. E aí, bacana, assim, a ideia, né? O pessoal, como ele cuida da culpa dele, né? Vou mandar mais um cheque pro pessoal aqui pra esquecer tudo que eu vi. Classe média, né? Bruce. A culpa cristã, né? O Bruce pós-Morrison já teria, não, graças às minhas fundações espalhadas pelo mundo, eu vou montar uma equipe aqui de ali. A gente já comentou bastante, um Batman meio humano, né? Ele não é aquele super-herói, né? Que resolve tudo, que tem ideias dentro de ideias pra tudo. E nessa história ele fala isso de novo, né? Não, até o Batman tem limites, né? Eu vou mandar um cheque, mas eu preciso esquecer, porque é muito chocante. Toda. É aquele Batman que tá sempre metido no meio dos acontecimentos históricos, mas não provoca nenhuma mudança, né? mais aventureiro mesmo do que uma entidade combatente do crime, né? Não, eu ia comentar que isso até reflete um posicionamento da DC que lá no comecinho do ano 2000, se não me engano, que é quando a DC elege o Lex Luthor presidente dos Estados Unidos, né? Até aquela época a DC tinha uma preocupação de manter o cenário mais ou menos o mesmo, né? O cenário mundial era mais ou menos o mesmo, tirando aquelas nações fictícias lá que eles inventavam para os heróis ter alguma coisa para fazer, já que eles não se metiam em nada de onde o bicho estava pegando mesmo. E isso gerava vários questionamentos, né? Até, né, o Mark que tu comentou do Marvel's DC, se eu não me engano, não sei se é Marvel's DC ou se é que os heróis da Marvel comentam, pô, vocês têm todos esses poderes e o mundo de vocês tá uma zona igual o nosso, né? Vocês não fazem nada para resolver. É em Liga e Vingadores. Mas aí quando o Lex Luthor vira presidente, a DC meio que sai dessa de espelhar, né, o mundo verdadeiro, e aí os heróis acabam tendo algum protagonismo lá em situações como essa de política. Enfim, só para explicar para os mais novinhos, parafraseando, né, nosso concorrente, né, não é concorrente, coisa nenhuma. O mestre. Mestre Sidney Guzman, por que que esse Batman é assim tão passivo, né? Por que que ele não é mais ativo? Só lembrando aqui que tem todo um subplot aí durante o desenrolar da história, em que o Coringa já chegou aí na Etiópia, onde o Batman e o Robin estão chegando agora, já fez o contato com a Dra. Haywood, que é o último nome na lista, e se revela que ela já trabalhou com o Coringa em Gotham, tentou limpar o nome dela, foi embora de Gotham e tudo mais. É quando ela deixa realmente lá o marido com o filho, ou seja, ela é a mãe mesmo do Jason. Ela reconhece o Jason assim que chega, né? Afinal de contas, mães da ficção são ainda mais impressionantes que a mãe da realidade. E eles vão botar o papo em dia e tudo mais. Só que ela já tá com um esquema com o Coringa, que tá chantageando ela. E tá dizendo que você tem que desviar aqueles bens ali, né? Aqueles primeiros socorros, aquelas... Aí são os suprimentos, né? Aqueles suprimentos humanitários que chegam na Etiópia, né? E ele quer vender aquilo pra fazer dinheiro, já que ele perdeu a bombinha dele, que já tava vazando, né? O Coringa foi dizer, eu desmontei e montei a bomba, porque eu sou muito bom, eu sou foda, e o Batman descobre que a bomba tá vazando. Ela explode, né? Não, e a ideia, a bomba explode, pô. A bomba explode, agora é óbvio que a ogiva não detona, né? O míssil que explode, graças, mas a ogiva, né, não... E voltando pro plot do Batman, um personagem infalível, né? Porque ele não impede o míssil, ele não consegue fazer nada, ele dá sorte que o míssil tava defeituoso, ó, remontar tudo, e explodiu da cara dos terroristas lá, né? Porque ele não... Pois aí, aqui a gente tem a parte mais chocante, né? Se o Jason tava feliz de não ser filho da Shiva, ele é um filho da puta, porque a mãe dele... A mãe dele entrega ele pro Coringa, e aí temos aquela cena famosíssima do Coringa descendo o pé de cabra na cabeça do Jason até ele morrer, e ela apenas observando. Ela olha, vira de lado, acende um cigarro e morreu o Robin. Bicho, essa cena é... Ele não morre. É verdade. Ele fica inconsciente. O Coringa... Na verdade, a grande crueldade do Coringa, a cena que vai ser lembrada e repercutida nas histórias seguintes, né, até hoje, é essa surra que o Coringa dá no Robin, que não é nada, né, só aparece o Coringa descendo lá o pé de cabra e depois manchado de sangue, e o Robin depois aparece todo estrupiado, mas ele morre mais adiante na história, não chega a morrer dessa surra. Pois é, e a história que ela acaba entregando ele para o Coringa... É porque, assim, ele percebe, né, que quando eles se conhecem lá, o Bruce sai e deixa eles conversando para poder se conhecerem melhor. E aí o Jason acaba percebendo que o Coringa tá envolvido de alguma forma com a mãe. Então ele acredita que ela está sendo chantageada. E ela, até esse momento na história, o leitor também acha que ela está sendo... Ou melhor, o leitor tem certeza que ela está sendo chantageada, né? Porque ela fala que ela teve problemas em Gotham, que ela teve a licença dela caçada ou quase caçada, porque ela acabou, não se sabe exatamente onde ela trabalhava, mas dá a entender de que ela trabalhava numa clínica de aborto ilegal, alguma coisa nesse sentido, porque Coringa fala, ó, aquela jovenzinha que morreu na sua mão, enfim. E aí ela fala que ela saiu de lá, que ela está trabalhando com a ajuda humanitária muito para poder se redimir dos erros que ela teve em Gotham. E aí ela está ali sendo chantageada pelo Coringa, porque o Coringa falou que ia revelar a história dela para o pessoal da ajuda lá que ela trabalhava. E aí o Robin percebe que ela, de alguma maneira, está sendo chantageada pelo Coringa, se revela para ela como sendo o Robin, né? Ou seja, ela tinha menos de uma hora que o Jason conhecia a mãe, mas ele já falou a identidade secreta dele. E aí, por tabela, acaba revelando, poderia revelar também a identidade do Batman, né? Então, foda-se o Batman, eu quero contar aqui que eu sou o Robin. Não, porque todo mundo era burro nessa época, né? Uma hora que o Batman encontra o Superman e ele pergunta, ah, aquele menino que morreu de resultado, ah, ele que era o Robin, é? Não, era outro cara, era outro enteado que o... Essa história me lembra, tô assistindo só agora a série dos Titãs, aí tem um episódio ali no meio que o Robin, né, o Tim, o Dick, encontra com o Homem Forte lá do circo, né, e aí ele, na história, ele acaba revelando que é o Robin pra ele, aí o cara forte do circo olha pra ele e fala assim, ah, então quer dizer que você é o Robin. Ah, o Bruce sabe que você está trabalhando com o Batman? Não, nos Titãs, da história dos Novos Titãs era assim também, né? Ah, é o Dick, é o Robin, beleza. Quem será que é o... Cara, ninguém conseguiu associação, né? Só o Pinguim, né? Que a gente comentou recentemente. Em Detective Comics 1000, o Pinguim conseguiu fazer, né? Conseguiu entender, é verdade. Não, verdade seja dita, o melhor Robin, o Tim Drake, e logo na história de origem dele, que vem depois dessa, ele tem 13 anos na época, e ele deduz quem é o Robin, porque ele vê o mesmo salto mortal quádruplo que ele viu no circo, o Dick dando o salto, ele vê o Robin dando esse salto, então ele diz, então aquele é o Dick Grayson, e o Dick Grayson foi adotado pelo Batman, então o Batman é o Bruce Wayne, e fica calado. Então é o Tim Drake que na hora... O Tim é o melhor Robin que já existiu, entendeu? Porque o Tim era inteligente. É por isso que o Tim é o melhor Robin. Olha aí, na minha opinião, quem é o melhor Robin é o Tim. Pronto. Isso aí, é o melhor Batman no futuro também. E aí, quando ela acaba entregando o Robin para o Coringa, porque ela fala assim, ah, você não vai atrapalhar meus planos, porque eu mesma já tava desviando aqui alguma coisa dessa ajuda humanitária, e se souberem que o Coringa tá pegando aqui, vão investigar e vão perceber que eu também tava mexendo nisso, ou seja, ela é como falou, é uma fila da puta também, né, que larga ali o moleque que tava ali pra tentar ajudá-la, mas entrega ele pra poder ela própria se salvar, né. E aí tem essa cena icônica do Coringa espancando o Jason com um pé de cabra, que eu acredito que muita gente hoje lembra mais dessa cena do que da explosão, né? Tanto é que falam, não, o Coringa matou o Jason foi com o pé de cabra, não foi com a explosão, né? Inclusive, diversos autores acham isso também, né? Que foi só o pé de cabra que matou o Jason. Nos flashbacks da morte em sempre é a cena da surra, né? E no jogo também, se eu não me engano, no Arkham Knight também, o que mostra, dá a entender, é que ele morreu da surra. Uma bomba, aliás, fenomenal a maneira como eles reinterpretam a morte do Jason nesse jogo. E na versão do Scott Snyder, que pra mim foi uma das poucas contribuições interessantes do Scott Snyder pro Coringa, que é aquele Coringa com a cara... Né? Do Coringa do Endgame, ele usa um pé de cabra também, né? Como em alusão a essa cena icônica, como se o pé de cabra fosse a arma oficial, assim, digamos, do Coringa. Passou mesmo para para a história da DC, 30 anos atrás, né? Essa é uma história que sai, que vai com a comemoração dos 50 anos do Batman, né? E nós estamos aqui comemorando os 80, então ela já está completando também os seus 30 anos. Passou aí para essas últimas três décadas, foi a cena do pé de cabra, né? A explosão, ninguém lembra. Eu não tinha. Eu comecei a ler que era do morcego, eu achava que tinha sido com o pé de cabra. Depois que eu fui ler a história que abriu o Republicano nesse formato de Batman. Ah, tá, então é meio decepcionado. E aí, o que que acontece? O Coringa, depois de deixar ele lá, aí ele vai e realiza, né? Não, mas eu não lembro quem que fala, se é a mãe do Jason que fala, ou é um capanga, mas o Batman vai perceber. Ele falou, realmente, eu acho que talvez ele fique chateado, né? E ele não lida muito bem com essas coisas, né? O Coringa ainda fala. E aí, ele é meio vingativo, ele fala, né? Posso me dar mal porque o Batman é meio vingativo. E aí ele vai e fala, e ainda tem aquela história, nunca saia de casa sem um pouco de explosivo, né? E aí ele acaba armando ali para explodir o galpão que eles estão, e ele acaba prendendo a mulher também, né? Porque fala, não, você é uma testemunha, não posso deixar rastro, né? E é quando a gente descobre que o Jason não morreu do espancamento, tá muito machucado, mas ele ainda tem forças de se levantar, de desamarrar a mãe, porque ele fala que quer salvar ela, apesar de tudo que ela fez com ele, ele quer salvá-la. E aí bate o arrependimento, que não sei se é arrependimento ou é porque ela tá puta com o Coringa, porque o Coringa acabou deixando ela pra morrer, e tenta ajudá-lo porque ele fala, sai daqui. E ela, não, você vai comigo. E aí ela ajuda ele, e quando chega na porta, tem aquela coisa do sadismo ali do Coringa, né? Ele trancou a porta e faltava 3 segundos pra poder a bomba explodir. E aí a bomba acaba explodindo. Eu ia jogar a bomba pela janela, jogar a bomba atrás de uma cara. Eles acharam mais fácil se arrastar os dois pela porta que estava trancada, né? Eu pensei a mesma coisa, é que nem o KGB está lá que cortou o braço em vez de cortar a corda com o machado, né? Não, tem isso mesmo, né? Ninguém pensou que o Coringa ia trancar a porta. O Coringa é maluco, mas não é abestalhado. Ele só não sabe desmontar a bomba. Olha a bomba aqui do Coringa. E é aquela coisa, tem uma fala do Coringa na história que ele fala, eu sou louco, mas não sou idiota, né? E é isso, aí o Bruce acaba chegando porque ele tinha saído de perto, porque tinha um carregamento, o carregamento que o Coringa acabou roubando, ele acabou substituindo por gás, pelo gás mortífero lá do Coringa, que é impressionante, o Coringa é um químico excelente, né? Porque no começo da história mostra que ele conseguiu fazer o gás dele utilizando produtos de limpeza comuns. Então, além de tudo, o Coringa é um químico excelente, né? Então, ele acaba substituindo, acaba impedindo que o gás seja distribuído, né? E acaba matando mais pessoas. E aí, quando ele volta, ele já encontra o galpão destruído. Ele primeiro encontra a mãe do Jason, ela ainda tá viva, mas tá muito ferida, e acaba falando que o Jason foi quem recebeu a maior parte do impacto, né, que o Jason acabou ainda tentando protegê-la com o próprio corpo, né, só que aí ela não resiste, morre ali nos braços do Batman, e aí o Batman procura mais um pouquinho e acha lá o corpo do Jason, ele fala, né, já está até frio, né, que é até esquisito, porque foi uma explosão, o Batman não chega tanto tempo depois ali da explosão, porque ele fala que ele acaba voltando de caminhão, né, o baticóptero dele lá acaba explodindo, ele acaba voltando num caminhão, falando que ia demorar uns 20 minutos para poder chegar lá, e aí ele viu que, e falando assim que o corpo já tá frio, o cara, além de já ter esfriado, que numa circunstância normal talvez não fosse assim tão rápido, ele ainda estava numa explosão, então é um lugar um pouquinho quente, mas o corpo do Robin já tá frio ali, né? E aí foi o que o Vitor falou, nessa edição da Ego Moss, tem a página que mostra que seria a página que seria publicada caso o público decidisse pelo Robin tá vivo, né? Que é o Batman gritando, né? Ele tá vivo, it's alive. E ali ele mostra que não, ele já tá sem pulso e é a página com o Batman segurando ele nos braços, que é aquela outra imagem clássica dessa história, né? É, mas eu acho bem mutreta essa página aí. Saiu também no encadernado americano, ela saiu originalmente no Batman Anual de 2006, que é o que conta como o Jason retornou, né, quando ele volta como o Capuz Vermelho de novo. Ele tem aquela pegadinha em silêncio, que é ele, mas não é ele, é o cara de barro se fazendo passar por ele, mas aí gostaram da ideia, né, a DC gostou da ideia, e aí ele volta igualzinho, inclusive com a mesma roupa que o cara de barro tava usando pra dizer que era ele. Sim. Mano, o cara tinha uma foto daquele momento. Ele leu o gibi e pensou, cara, tá aí bom o uniforme. Não tem... Isso é muito comum, né? Isso, às vezes os caras criam um uniforme legal, mas aí usam um personagem merda, depois querem usar um personagem melhor, né? Eles fizeram o uniforme negro do Homem-Aranha, que era da Mulher-Aranha, né? O Capitão América também acaba usando a roupa que aquele Nick Fury usa, né? Nos Cicatrizes. É, isso é muito comum, né? Tem que é muito bom pra jogar fora. Até a roupa do capitão, como só capitão mesmo, né? Que depois o agente americano adota também, bem lembrado. E aí eu acho motreta porque, beleza, aí tem essa página que seria no lugar da que tá... Ele tá vivo, beleza. Só que isso é no meio da edição, página 10. E logo depois a gente tem na página 12, 13 aqui, o Bruce Wayne já explicando o que foi que aconteceu pras autoridades. Ele tira a roupa do Jason, a roupa de Robin no Jason. Ou ele deixa o Jason pelado, ou então ele acaba com as provas da cena do crime. E é, tem que, Jason ele morreu logo... pelado, né? O que é que o Jason tava fazendo pelado com a mãe num abrigo lá de assistência humanitária? E aí logo depois... Vocês não entenderam, a explosão destruiu a roupa dele. Só as roupas, né? Ele é um super-homem, né? E aí, só se disser que o Coringa arrancou a roupa dele e bateu nele pra lá, porque o Coringa é maluco mesmo. Mas, bom, isso aí fica subentendido. E logo depois, na página 15, a gente tem o funeral dele, né? E aí tem a barba de cadeia de rodas, como vocês falaram, né? Já tem piada mortal inserida na cronologia aí. A barba é o Gordon, que também nunca entendeu, né? Morre um menino, o Robin some, o Bruce Wayne fica decepcionado, baixo astral, e não, ninguém entende nada. Mas ele é o Batman? Não, ninguém chega a essa conclusão de jeito nenhum. E aí a gente tem a parte que, pra mim, é a melhor parte da história, que é após a morte, que é essa história do Coringa embaixador na ONU, que o conceito em si é ridículo, mas faz sentido dentro da história, e um confronto com o Superman, né? Que é muito bem utilizado aí nessa história. Não, e a participação especial do Ali Khamenei, né? Que é ele que convida ele para... É, o próprio presidente do Irã na época que convida o Coringa para ser embaixador do Irã na ONU, né? Não fica claro se ele queria que o Coringa matasse todo mundo, ele só disse que tem um servicinho lá pro Coringa. É, mas aí o Woody Stalin aproveitou. A gente está chegando à conclusão, né? Relendo essas histórias. Stalin é meio islamofóbico, né? Vamos combinar. Não, é impressionante. Ele não faz muita questão de ser gente, personagens do Oriente Médio, né? O Stalin largou as drogas todas que ele usava nos anos 70, e nos anos 80 ele virou de extrema direita. Isso é uma coisa muito natural na vida do ser humano. Ele vai ficando velho e ele vai se tornando tudo que ele odiava antes. Agora, é aquela coisa, né? É o medo do americano médio daquela época, né? Porque a gente lembra lá das 10 Noites da Besta, que aí é utilizando a ameaça vermelha da Guerra Fria, do comunismo. Nesse caso aqui, o Irã, né? Que era naquela época da Guerra Irã-Iraque, talvez um pouquinho depois da Guerra Irã-Iraque. Então, tem aquele medo do americano médio daquele povo, né? Então, seria como hoje utilizar, sei lá, o Kim Jong-un numa história. Se bem que nem isso consegue fazer mais, porque o Trump lá virou amiguinho do coreano, né? Do norte-coreano, então... É, o Maurício que tá lendo o gibi aí oficial do Trump como Aí deve ter uma participação do Kim Jong-un aí como um aliado do Trump, uma coisa, um super-herói também. Os vilões são super. Os mexicanos pulando da fronteira, né? Só pode. Os LGBT, são... porque a nave é colorida, né? Os vilões são alienígenas comunistas, na verdade. E quem vem quem vem trazer a tecnologia para proteger a Terra é uma raça alienígena democrata. Democrata não, é republicana. E que todos eles parecem águias. Esse alienígena ele é ilegal, mas ele parece que é do bem. Vamos aceitar a tecnologia dele? A gente vai ter que fazer um pilha só para falar desse gibi do Trump. Olha, é tão ruim, cara, dica. Tão ruim que é bom, merece mesmo. Fica a dica. E aí tem toda essa história, o Batman tá ali puto com o Coringa, né? Porque, e aí tem essa conversa com o Superman, que o governo americano manda o Superman, porque o Coringa deixa lá uma pista, o Batman vai procurando, ele fala lá, ó, vou te encontrar na esquina de tal com tal. Aí o Batman começa a procurar nas cidades, aí olha Washington, olha Gotham, são lugares que não tem nada a ver, é quando vai ver em Nova York, a esquina é onde ficava a sede das Nações Unidas. E aí... Se fosse o Batman do Morrison, ele matava na hora, né? Não, esse aqui é o endereço da ONU, filho da puta, vai na hora. Não, o Batman, esse aí, ele vai na internet, vai no OBEPS. Aqui não tem nada, próxima cidade. Olha Gotham, olha lá Beirute, aí olha Taubaté, Metrópole. Aí olha Manaus, aí depois é que ele vai pra Nova York, né? Mas, fato verdadeiro, hein? Esse endereço em Manaus é a casa do Dãozinho. Pode procurar. Olha aí. E aí o governo americano manda o Superman lá, fala assim, você não vai fazer nenhuma besteira. Não, mas por quê? Não, se acalma, ele agora tem imunidade e tal, tá tudo legal. Não, mas o que que aconteceu? Fala logo, ele dá uma bifa no Superman, quase quebra a mão, né? O Superman ainda fala que se ele não tivesse virado o rosto, ele teria quebrado todos os ossos, teria perdido a mão. E aí o Superman, né? Porque podia ter desviado tudo, né? Ainda deixa um pouquinho só pro Batman se morrer um pouco, né? Cusão. E aí o Superman revela que o Coringa virou o embaixador do Irã na ONU, né? E que é tudo legal, e que agora ele tem imunidade diplomática por qualquer crime que ele possa cometer, inclusive coisas passadas, né? Que é uma das coisas que o Superman pergunta, é se o Batman tem alguma prova de que foi o Coringa que matou o Jason, né? E o Batman fala que não, que a palavra de uma mãe moribunda pra ele vale. E aí o Superman, coxinha como ele é, fala, mas isso não importa, porque mesmo se você tivesse alguma prova, ele tem imunidade, não podemos tocá-lo. Se não respeitarmos isso, o Irã não vai ser obrigado a respeitar a nossa imunidade diplomática e blá, blá, blá, blá, blá, blá, enfim. E aí o Batman lembra de um episódio real, até que é a invasão da embaixada americana pelos iranianos, né? Um episódio histórico verdadeiro. Ah, porque assim, agora eu vou invadir a deles também. Não, Batman, calma. E aí, no dia seguinte, vai ter antes disso, o Batman vai lá e invade o quarto do Coringa. Eles têm lá um diálogo e aí o Batman tem certeza de que o Coringa matou o Jason, como se ele ainda tivesse alguma dúvida, né? Porque o Coringa ainda... debochadamente ainda pergunta, como é que vai o parceirinho, né? Ou alguma coisa nesse sentido. E aí, no dia seguinte, vai ter lá o discurso do Coringa na ONU e o pessoal lá tá empolgadíssimo pra escutar o discurso do Coringa, né? E o Bruce Wayne, por algum motivo, é um observador, né? Eles deixam o Bruce ali no auditório pra poder escutar e tal, que é meio banda voou, né? Tendo dinheiro, você consegue entrar em qualquer lugar, né? Até na Assembleia da ONU pra poder escutar o discurso do Coringa, né? E aí tem gente que tá empolgadíssimo, olha como ele está radiante, que figurino é esse? Estou ansioso pra ouvir, acho que ele vai fazer um discurso incrível e tal. Ou seja, tudo maluco, né? Talvez seja uma crítica também do Lembrando, Stalin. a como eram feitas essas políticas internacionais, né? A própria questão, né? Por que a gente vai respeitar o embaixador dele se ele não respeitar o nosso? E fica claro até, Marco, no discurso do Coringa, né? Que ele brinca, né? Que o Khomeini e ele tem muito em comum, que é a insanidade e um amor por peixes. E fica claro, assim, pra mim, pelo menos, deixa claro aqui que a ideia é fazer mesmo esse atentado aí, né? É o homem lá dentro dele, o Coringa ia adorar fazer uma merda dessa. É engraçado, né? Porque é justamente isso. Ele, quando tá falando lá, ele dizendo assim que ele tem muito em comum com o Irã, né? Que ambos gostam de uma bela matança, né? Detalhe que essa história de fevereiro, março de 89, meses depois o Khomeini morre. Então, não se sabe aí se foi uma missão do Esquadrão Suicida, o que foi que aconteceu, mas ele morreu logo depois disso aí. De tentar atacar a ONU na DC. E aí acaba acontecendo o atentado, né? O Coringa solta lá o gás dele em pleno auditório da Assembleia da ONU. E aí, quando ele tá soltando o gás, um segurança que tá ali do lado do Coringa acaba pegando a arma dele, quebrando a arma. E aí ele acaba inspirando todo o gás. E aí a gente descobre que aquele segurança, na verdade, era o Superman ali disfarçado, né? Que, apesar do governo americano falar que não deve interferir, colocaram lá o Superman disfarçado para no departamento de pode dar merda, né? Então, vamos colocar aqui o Superman de lado, porque se acontecer alguma coisa... Na verdade, não fica bem claro se eles colocaram ali prevendo alguma coisa do Coringa ou se o Batman ia fazer alguma coisa, né? Talvez para proteger o Coringa e não para proteger a Assembleia do Coringa, né? Essa é uma saída muito legal também da história do Starling, o Superman lá de bigodão, hein? Décadas antes do filme do Superman. Olha de onde eles tiraram isso, olha aí. Olha aí. O Superman de bigode. Perdeu de fazer essa referência, né? Pois é. E ele aspira todo o gás lá, né? Salva a vida de todo mundo lá, o Coringa fica puto da vida e tem um plano B, que é explodir a Assembleia toda. Que é quando o Batman entra em ação lá, sai na mão. O Coringa, claro, ainda além do plano B, ele tem um plano C. Ele é maluco, mas ele não é besta, já dissemos aqui. E consegue fugir. O helicóptero aparentemente cai na briga lá com o Batman. Os dois caem. Numa cena muito parecida com o do Batman Hip do Morrison, hein? Com o Dr. Hurt. E o Coringa ainda leva um tiro no peito, né? Que um dos soldados atira esmo lá. Mas ele tá vivo, hein? Spoiler. E aí a gente chega ao final da edição. O Robin Jason Todd ficou morto durante muito tempo, né? Ele era uma daquelas. Era um daqueles personagens intocados, né? O Jason Todd, o Barry Allen, o Tio Ben e o Buck, né? Então, fica aí a informação que desses quatro, três já voltaram, né? Olha aí. Tô esperando ainda o Tio Ben voltar como vilão do Homem-Aranha. Ele voltou como vilão agora, né? Olha aí, um dia volta, tenho certeza. E assim, eu quero a avaliação final de vocês dessa história. Ela pode ser considerada uma das principais histórias do Batman nos 80 anos de vida dele? Vocês consideram uma boa história só, ou é um clássico do morcegão? Não, primeiro uma errata minha, que ainda bem que o Maurício sabe mais de história que eu, que eu falei na participação do Ali Khamenei mesmo, que é o que veio antes, né? O Khamenei veio depois dele. Ainda bem que o Maurício estudou mais que eu. Cara, sobre a história em si, ela é uma história bem fraquinha, bem de mensal, assim, da época mesmo, sabe? Para preencher as mensais. Talvez não fosse isso da DC ter resolvido colocar esse twist de será que o Robin morreu ou não morreu? E se tivesse ganho que ele não morreu, ela não teria ficado tão conhecida, porque ela se torna importante pelas consequências dela, né? A morte do Robin é um fato muito lembrado nos quadrinhos, nesses, não vou dizer 30, talvez 25, 26 anos, porque depois que o Jason volta lá, depois que o Jason volta nessa história do Capuz Vermelho, eu acho que a história perde um pouco desse impacto, mas ela é sim muito referenciada em toda a fase do Batman. Lembro muito disso, né? Aquele uniforme vazio do Jason na Batcaverna é uma cena também ficou muito conhecido. Ele passa a ser o lembrete constante de que o Batman falha é a morte do Robin, né? Jason. Acho que pela consequência ela é uma história, sim, muito importante nos 80 anos do Batman, pelo menos por uns 20, 20 e tantos anos. Mas pela história em si, não. É bem esquecida, datada, né? A gente mencionou esses fatos históricos todos. Eles são época, né? Hoje a referência se perde um pouco. A questão que eu comentei antes, para mim, acho que é bem significativa, de que era um momento de transição do Batman com um personagem um pouco diferente do que a gente via nas mensais, e nessa história eles não souberam lidar com isso, né? Tanto que o Coringa, essa história é pós-Piada Mortal, o Coringa cometeu aquelas atrocidades com a Bárbara, com o Gordon, e isso é mencionado assim muito en passant na história, né? Muito de qualquer jeito. O Batman, quando vai se vingar, ele vai se vingar porque o Coringa matou o Jason, ele não tá preocupado com o que o Coringa fez com a Bárbara, né? Nem o Gordon tá preocupado o que o Coringa fez com a Bárbara. Quer dizer, ficou assim meio que ele, por ser o Robin também, da crise, do pós-crise, ficou meio que num limbo, assim, ninguém sabe muito bem onde colocar o Jason Todd, mas a morte, especificamente a morte, o fato morte dele, sim, ganhou uma grande relevância, sabe? Eu confesso que eu li essa história pela última vez nesse Melhor do Batman, junto com o Ano 2. A história que também é bem controversa aí, não tem muitos fãs, não. E eu não lembro não ter gostado muito, apesar da arte do Jim Aparo, pra mim também é um dos melhores desenhistas do Batman de todos os tempos. Talvez junto só com o Norm Bifoli. Mas eu não gostava, nunca gostei muito do Batman do Jim Starlin, mas a releitura dele tem me feito mudar de opinião. São histórias bem construídas, agora são histórias que dizem muito respeito à época, né? Tanto a questão da Guerra Fria, o KGB está ali, essa questão do Oriente Médio, que apesar de a gente ter um resquício disso ainda hoje, né, na nossa cultura, mas há um contexto diferente aí, a presença do Khomeini, essa coisa das Nações Unidas, como o Vitor falou, né, essa referência aí ao caso da embaixada americana que foi atacada, morreu o embaixador e tudo. Então, é uma história legal, agora é preciso ver dentro do contexto mesmo. Se você for ficar nessa como essa galerinha de hoje de não gostei, tem muito texto, porque é a história antiga, a história antiga, a história daquele momento, você precisa embarcar no momento da história. Concordo também, se não fosse uma história em que o Jason morre, não teria essa repercussão toda hoje em dia. Apesar de que até o final da história parece mesmo entender que poderia ficar em aberto se o Jason não morresse, tá aí hospitalizado ali, o Batman continuaria com sangue nos olhos porque o Coringa quase matou o Jason. Mas por outro lado, a gente tem, como eu falei, né, me parece meio mequetrefe aquela página ali, só foi mostrado aqui, não foi mostrado a continuação, como a gente tem também na saga da Fênix Negra, que a Marvel diz, né, não, a gente tinha outro plano no final, o Jim Shooter desiste. Diz que não pode deixar a Fênix impune por ter destruído, matado tanta gente, né? Ela mata um sistema solar inteiro. Essa informação é importante para você que vai assistir X-Men Fênix Negra. Não assista. Mas, não sei, eu gosto muito, mas eu gosto principalmente porque abre espaço para a vinda do melhor Robin em um arco muito melhor, que é Um Lugar Solitário para Morrer, que falaremos em momento oportuno. Apesar de ter muito do que acontecia na época, né, que foi lançada, todo esse contexto de Guerra Fria, utilização do Irã, do Oriente Médio como um todo, como vilões, entre aspas, da história também, não é datado, né? Você não se sente... Não é como se você pegasse, por exemplo, as histórias do Danny O'Neill e do Neil Adams lá em Lanterna Verde e Arqueiro Verde, que ali é datado. Né? Você sabe que as histórias são boas, mas você lendo hoje em dia, você não consegue ler direito porque é muito datado. E essa não, tem um contexto da época, mas não é datado, você consegue ler numa boa, tanto é que eu peguei para ler, para reler essa edição para a gente gravar, li numa sentada, e são 4 edições, só a primeira edição, se eu não me engano, tem mais páginas, a primeira edição do arco que tem mais páginas, as outras todas são, tem a quantidade de páginas normal, talvez um pouquinho mais de páginas do que o que a gente está acostumado, mas não é nada não é nada acima do normal. Ainda hoje é uma história muito boa. Eu até concordo com a história de que o Jason funciona muito melhor morto do que quando ele estava vivo e depois de revivido, né? Porque ele acabou se tornando um personagem super genérico quando se tornou o Capuz Vermelho, né? Ele vilão, anti-herói, e agora continua na Bat-Família meio que como o anti-herói da Bat-Família, né? Ali junto com a Caçadora, são os anti-heróis que ficam ali sob a asa do Batman. E a parte dele morto valia muito mais para a mitologia do Batman do que ele vivo, né? Tanto ele antes de morrer como ele ressuscitado, né? Então, assim, é uma história importante. Eu considero ela como um dos grandes clássicos do Batman nesses 80 anos. Talvez uma das melhores histórias modernas, entre aspas, apesar dela já ter 30 anos, ela pode ser considerada uma história moderna por ser uma história pós-crise. Então, eu considero ela também como uma das grandes histórias que o Batman teve durante toda a sua trajetória. Algo mais a acrescentar, senhores, sobre essa edição, sobre essa história? Chupa, chupa Jason. Viva Tim. É o Jason, aquele personagem do... Eu acho que é... Qual é aquela história que o Batman vai conversar com um prostituto e tal? Aí o Robin pergunta, mas quer dizer que ela é uma dama, isso mesmo? Que eu vou ser apenas um menino? É o Jason ali, né? É o Jason. É logo no pós-crise. Acho que é nessa época do Mike Barr com o Alan Davis mesmo. Como se um trombadinha de rua não conhecesse, né? Brincadeira, um negócio desse. Homem inocente, né? Aquela moça, quando você for mais velho, volte pra me visitar. E ele, sabe o que eu quis dizer? É que tinha legal, poxa. Pô, coitada, ela tá com tão pouca roupa, né? Do Morte em Família, ele tá no avião na primeira classe, ele pede uma Cuba Livre, né? Foi a vez da aeromoça falar, né? Não, você é só um menino. Rob, você é só um menino. Por isso que ele tava sempre bravo, né? Ele tava sempre sendo lembrado que ele era um menino. Ninguém levava ele a sério. Bom, é isso. Esse programa fez parte da nossa série de comemorações dos 80 anos do Batman. Então, aguarde que no mês que vem teremos mais uma história clássica ou não do Batman aqui para comentar. E semana que vem vai ter mais um episódio do Pilha de Bis. Então, um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.